ideia inicial foi nós conversarmos sobre os nossos pensamentos. Como são os nossos pensamentos? Como é organizar um pensamento? Quem estuda sabe como é difícil organizar um pensamento, escrever alguma coisa de uma forma organizada. Há uma angústia muito grande quando se tem que escrever alguma coisa, não pelas questões de ortografia, porque o mundo inteiro olha para o Brasil como se nós, todos os brasileiros, somos pessoas que não sabemos falar o português, e muito menos escrever o português. Então nós estamos entre os analfabetos, os últimos analfabetos do mundo, e assim, de uma forma grosseira até, nós somos olhados pelos chineses como uma raça inferior. Só 16% dos brasileiros são inteligentes. Eu soube esses dias e disse, ai, que coisa mais desagradável saber que o Oriente olha para nós, brasileiros, como um país em desenvolvimento, economicamente falando, mas que nós temos só 16% dos brasileiros considerados capazes e com um nível de inteligência razoável. Os demais brasileiros, nós somos tudo assim, abaixo da média, olhados como incapazes, inferiores. Isso não sou eu que estou falando, mas eu ouvi isso de uma pessoa que morou 2 anos na China e disse, não. O Brasil é um país inferior em todos os níveis. Então, parece assim que se nós trouxermos aqui agora a vontade política dos nossos representantes, será que eles entendem isso? Porque não há nenhum interesse em mudar isso. Bom, onde é que nós vamos terminar? Eu acho que nós vamos continuar mais 100 anos assim como nós estamos. Mas aqui na Casa Espírita não se fala de política, e muito menos de desenvolvimento intelectual, de currículo. Ninguém está preocupado com o currículo lá, não? Mas, na minha simplicidade, eu vou tentar trazer aqui um pouco que eu li. Eu penso que nós podemos começar por nós mesmos a mudar o nosso modo de pensar e, quem sabe, ir plantando uma semente na cabecinha das crianças, porque o futuro está com eles, dos jovens, dos adolescentes que vêm aqui, parabéns. Tem muitos jovens que vêm aqui no Divina Luz. E por que não nós? Porque nós, eu digo, bom, eu já estou entrando, já estou na terceira idade, mas talvez eu possa viver ainda mais uns 20 anos e poder ter transformações significativas, que lindo, fantástico. Então, hoje o turismo espiritual está em alta na América do Sul, porque os grandes centros energéticos do mundo, que estavam lá no Monte Fuji, agora parece que os deuses fizeram uma caravana linda e maravilhosa, pegaram um Boeing e vieram todos para o Chile. Então, agora, o grande centro energético Kundalini do mundo está no Chile. Bom, isso, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Isso para dizer que tem milhões, milhares de pessoas que estão pensando turismo espiritual. Vamos para o Chile. Lá tem um shopping de óculos. Já pensou? É chique. Bom, enfim, quanto de fantasia tem, quanto de marketing, não sei. Tem lugares energéticos incríveis? Tem. Bom, então nós somos influenciados por forças exteriores, porque é assim que nós pensamos. É assim que nós pensamos. O nosso pensamento mágico ainda é meio medieval, assim de que tem um Deus. Ah, tem um obsessor que me puxa. Ah, deve ser coisa do diabo. Os evangélicos, muitas religiões, colocam. Eu fui para Porto Alegre e encontrei. Eu queria ir no banheiro, na verdade. Aí eu estava lá na Avenida Júlia e encontrei uma igreja universal. Tipo, aqui deve ter um banheiro. Entrei e veio um susto. E aquilo cabe assim, umas chutadas, assim, umas 5 mil pessoas. É uma igreja enorme. E lá no canto, do lado esquerdo, eu entrei assim como se fosse ali, tinha um demônio enorme de papel desenhado. Eu disse, o que é isso? Eu procuro Deus, eu não quero saber do demônio, da inteligência do diabo. Quem escreve sobre a inteligência do diabo é o Pedro Baldi. Ele fala sobre a inteligência do diabo, porque o diabo também é inteligente. Bom, mas enfim, estamos falando de modos de pensar. Então, hoje nós temos a tecnologia, mas muito mais do que a tecnologia, nós temos a cultura, o olhar do vizinho. O olhar do vizinho é muito mais que o Google. O que, que eles vão falar? Como funciona o pensamento? Eu falo porque vai dar azar, viu? Então, o nosso pensamento infantil é um pensamento mágico. Olha, tu pendura não sei o que atrás da porta que vai dar certo. Isso é mágico. Isso é infantil. Isso é do tempo em que não existia ciência. Mas eu não quero falar de coisas difíceis, tipo pensamento reducionista, reducionismo mental. Isso é uma coisa filosófica, difícil de entender. Mas vamos olhar para o nosso pensamento. Nós estamos muito, eu digo nós porque eu me incluo, porque eu nasci num lugar assim, cultura italiana, e o brasileiro parece que é muito assim. A escola, não sei se tem algum professor, mas os professores também estão focados naquilo que não dá certo. A empresa, hoje mesmo atendi uma moça e disse, vai, eu fiz um erro, mas eu atendo, eu faço 300 folhas de pagamento no mês e eu errei uma e fui punida severamente por um erro. Então, o olhar é sobre aquilo que não dá certo. Bom, qual é o pensamento que nos transforma? E nós buscamos isso desesperadamente, porque parece que a vida é tudo sempre igual. Pensamento que nos transforma. É um pensamento pautado nas possibilidades. Eu até trouxe uma frase que eu li, esse aqui é do velho Einstein. Essa frase não sei onde está escrito, mas eu copiei. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Isso é o velho Einstein, que hoje já descobriram coisas. Ele deu o pontapé inicial, mas hoje já temos muito mais ciência, muito mais pesquisa. Mas ele já entendeu isso. E o nosso cérebro se mantém ativo com os neurônios funcionando, com todas as partes funcionando, na medida em que enfrentamos desafios. E ontem no Fantástico nós vimos, eu vi assim uma partezinha que falava da criatividade. A criatividade nos mantém ativos e nos mantém sempre em contato com o novo e com as possibilidades de mudança. E a vida que nós levamos são as possibilidades de mudança. Eu comprei um celular e estudei e me deu vontade de pôr no lixo. Eu disse, isso aqui não me serve. É só passar o dedo para lá e para cá. Mas não é prático. Agora estou quase acostumada. Mas eu demorei uma semana para o meu cérebro dizer assim, opa, opa, é isso aqui. Olha só quanto tempo tu ganha aqui. E mais gente que compra assim, vou pôr no lixo, isso aqui eu quero meu velho, antigo. Era mais prático. Tinha uns barulhinhos lá mesmo. Bom, mas enfim. É a nossa adaptação constante ao novo. Mas o que eu quero falar é assim. Que o novo nos coloca em contato com novas percepções. Então, nós estávamos pautados num pensamento de possibilidades. O pensamento que transforma, hoje tem uma palavra, tem um nome. Eu dividiria todo pensamento, o estudo do pensamento, do pensar historicamente em cartesiano e quântico. O cartesiano foi, Descartes foi um grande cientista que dividiu a ciência em partes, dividiu toda a medicina em especialidades, a educação em matérias, as profissões, tudo é dividido, tudo é fragmentado. Se nós queremos tratar do fígado, nós temos que procurar um gastro, um hepato, nós temos que procurar o especialista. Então, a ciência toda era fragmentada, o modo de pensar é fragmentado, e quando nós nos damos conta, assim, nós fragmentamos todas as informações. Então, no momento em que nós conseguimos juntar alguma coisa, organizar uma síntese dialética, nós temos um pensamento transformador. Nos coloca como sujeitos diante do conhecimento, diante das possibilidades de mudar a realidade e o nosso modo de ser e de viver. Mas o quântico, o pensamento quântico é um pensamento que agora está aparecendo assim, de uma forma muito discreta, porque isso não se estuda nas universidades. As universidades continuam cartesianas, porque para ser ciência tem que ser cartesiano. O quântico ainda não é científico, mas é o que nos transforma. São as possibilidades de estabelecer uns novos contatos amorosos, a amorosidade com o outro, com aquele que está aberto ao vir a ser, a amorosidade em relação àquilo que nós buscamos e queremos, os nossos focos, pensar um universo harmonioso, pensar que nós estamos muito além dessa matéria, que aqui dentro, entre eu e essa moça aqui, pode existir uma cortina e uma outra quantidade de seres que eu não enxergo. Então isso é quântico. Que toda essa matéria pode se desmanchar no ar. Como? Isso é quântico. Que nós podemos pensar, bom, eu vou tomar uma água. Essa água que está aí na frente, eu já apresentei aqui um trabalho que tem uns 3 anos. Talvez esteja na hora de mostrar de novo. Se eu pegar aquela água e pensar ou falar em voz alta, paz, perdão, amor, saúde, alegria, aquela água tem memória. E os cristais que se formam dentro das garrafas, eles podem ser construídos dentro da sua casa, onde você estiver, num bar, onde você estiver. E você toma e aquela água toda vai para o corpo inteiro. 75% do nosso corpo é luz, é água. É água com luz se nós transformarmos essa água com cristais de luz. Porque uma água que ouve, por exemplo, música de rock ou qualquer outra música que nós temos por aí nos rádios, em qualquer lugar, ela pode não ter esses cristais, ela pode ter outros formatos. Então, pensar que nós podemos ser constantemente, diariamente, 75% luz, alguém já pensou nisso? Que agora, nesse exato momento, vocês devem estar pensando, mas eu sou 75% de água? E eu estou tomando muita água, porque isso aqui é um calor? E essa luz existe, é real, ela está na água que está dentro de mim. Em cada célula, em cada molécula. Isso é quântico. Fantástico isso. Então, pensar que nós podemos, de fato, alimentar pensamentos de luz numa criança que às vezes está triste, deprimida, que nós podemos pensar que nós temos mil possibilidades de vida. E a amorosidade, é um modo de pensar. O perdão é um pensamento. Assim como a raiva, ela vem junto com uma emoção, ela vem embolada. Mas o desejo de fazer alguma coisa, vem junto com o pensamento. Antes do resultado, tem um pensamento. O que move o pensamento é um sentimento. Mas nós precisamos cuidar dos pensamentos. Os nossos pensamentos muitas vezes são circulares. Conversamos, contamos. Eu vejo isso nas rodas de chimarrão. Ah, eu estou com dor no joelho, já fui para o médico, pá. Daí alguém diz assim, ah, mas tu já fez tal coisa? Ah, não, mas o médico disse, não, mas eu tenho dor no joelho. Aí começa a dizer, não, mas eu já fiz. Ou seja, não há uma abertura para algo novo, alguém está me dizendo alguma coisa. Então, o modo de pensar focado na mudança, focado no diferente, focado nas possibilidades, é um modo de pensar focado na vida. Não importa se eu tenho um ano, 5 dias ou uma hora de vida. É focado na vida. Esse é um modo de pensar. Como é o nosso pensar? O que pensa um alcoólatra? Em um lugar que o alcoólatra não pensa. Mas como é que pensa a vida um alcoólatra? Um dependente químico. Uma pessoa que não lê. Uma pessoa que busca uma destruição. São modos de pensar. Então, o centro espírita nos traz o evangelho, mas nos traz também um convite a olhar para as nossas repetições, o que repetimos constantemente, o que fazemos sempre igual. É o nosso modo de pensar, como tratamos o outro, como olhamos o outro. Julgar é um modo de pensar, desqualificar é um modo de pensar, discriminar é um modo de pensar. Então, o nosso pensamento que transforma, é importante que esteja pautado na amorosidade, no respeito, nas possibilidades. Isso é o que transforma. E vai fazer com que a vida, o sol, as flores. Tem uma musiquinha, hoje eu estava ouvindo a música do Roberto Carlos. Eu vinha pensando na palestra, eu pensei, nossa, que música fantástica. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo para a gente se amar, onde as flores nos recebem de manhã com um novo dia. Isso é tema de uma novela pesada. Mas essa música é muito interessante porque as flores estão sempre aí, as árvores também, a natureza está aí, mas quem anda olhando para o chão ou anda olhando para a natureza e não vê nada, talvez assim, nossa, que lindo isso. Eu nunca tinha visto essa flor tem uma beleza. Então, enxergar essa luz que está no nosso entorno vai exigir um outro modo de pensar a vida, um outro pensamento em relação à luz que está dentro de cada um, que pode entrar pela água, e é pela água que ela entra. Pelas frutas que a gente come também, podem nos trazer isso, não pelo álcool, com certeza. A gente pode tomar um vinhozinho, alguma coisa, mas o álcool vai nos destruir os cristais que a água colocou ali. Porque são químicas, outras químicas. Bom, mas enfim, quero deixar essa mensagem. e de colocar assim quanto é importante nós vigiarmos os nossos pensamentos para não termos depressão. A depressão é um olhar para o chão, para o passado. E o passado, que eu digo assim, para as vidas passadas, num passado que já foi. Então, hoje a gente trata a depressão como uma doença psicológica, mas quem olha para o passado e olha para o chão, vai ter depressão. Sempre existiu. Então é importante esse foco na vida que está ali, que está no nosso entorno, que está nas mil e uma gentilezas gratuitas que as pessoas fazem, o que a gente faz para o outro. Esse é o convite de hoje, nós avaliarmos o nosso modo de pensar, para que seja um pensamento de amorosidade, que os nossos mentores não olhem para a nossa parte, eu diria assim, mais miserável. Não interessa para eles se nós somos mais amorosos ou menos amorosos. Os mentores nos tratam sempre com amorosidade. E por isso, vamos ser gratos. Eu acho que a melhor resposta que podemos dar para o mundo espiritual é nós também termos essa amorosidade transformadora.